Cheiro 67, página 544, capítulo 29. Agarrar a urtiga. Escócia, suspirei pensando nos rios frios, pardos e nos pinheiros escuros de Lallybroch, a propriedade de Jamie. Podemos realmente voltar para casa? Acho que é o que teremos de fazer, respondeu ironicamente. O perdão do rei implica que eu deixe a França até meados de setembro ou serei levado de volta para a Bastilha. Provavelmente Sua Majestade também providenciou um perdão da coroa inglesa, de modo que não serei enforcado assim que descer do navio em Inverness. Creio que podíamos ir para Roma ou para a Alemanha, sugeri. Eu não queria nada além de voltar para casa em Lallybroch e recuperar-me na paz silenciosa das terras altas escocesas. O meu coração desfalecia com a ideia de cortes reais e de intrigas, da pressão permanente, do perigo, da insegurança. Mas se Jamie achava que devíamos, ele abanou a cabeça, os cabelos ruivos caíam-lhe sobre o rosto, enquanto se inclinava para calçar as meias. Não, é a Escócia ou a Bastilha, disse ele. A nossa viagem já está marcada, só para garantir. Endireitou-se e afastou os cabelos dos olhos com um sorriso enviesado. Imagino que o Duque de Sandringham e provavelmente o Rei Jorge querem ver-me seguro em casa, onde podem ficar atentos a mim. Não a espiar em Roma ou a levantar fundos na Alemanha. A concessão de 3 semanas, imagino, é uma cortesia a Jared, dando-lhe tempo suficiente para voltar para casa antes da minha partida. Eu estava sentada no peitoril da janela do meu quarto, a olhar para fora, para o revolto mar verde das florestas de Fontainebleau. O ar, lânguido e quente de verão, parecia oprimir-nos, drenando todas as nossas energias. Não posso dizer que não esteja feliz, suspirei pressionando o rosto contra a vidraça, em busca de um momento de frescor. O legado da chuva fria do dia anterior era um mormaço envolvente que fazia os cabelos e as roupas colarem-se à pele, úmidos e pegajosos. Mas achas que é seguro? Quer dizer, será que Carlos irá desistir agora que o conde está morto e o dinheiro de Manzetti perdido? Jamie franziu a testa, esfregando a mão ao longo do maxilar para avaliar o crescimento da barba. Gostaria de saber se ele recebeu alguma carta de Roma nas últimas 2 semanas, disse ele. E se tiver recebido, o que ela continha? Mas sim, acho que conseguimos. Nenhum banqueiro na Europa adiantará sequer um centavo a nenhum de Stuart, isso é certo. Filipe de Espanha tem outras coisas com que se preocupar. E Luís? Encolheu os ombros, a boca contorcendo-se ironicamente. Entre Monsieur Duvernay e o Duque de Sandringham, eu diria que as expectativas de Carlos nessa direção são quase nulas. Devo fazer a barba? Não por minha causa, disse eu. A intimidade informal da pergunta deixou-me subitamente tímida. Havíamos partilhado uma cama na noite anterior, mas ambos estávamos exaustos e a delicada teia tecida entre nós, no vinhedo, parecera demasiado frágil para suportar o nervosismo de tentar fazer amor. Eu passara a noite na terrível consciência da sua aconchegante proximidade, mas pensei que devia, dadas as circunstâncias, deixar-lhe a iniciativa. Agora vislumbrava a brincadeira da luz nos seus ombros, quando ele se virou para pegar na camisa, e o desejo de lhe tocar apoderou-se de mim. Senti-lo, liso, rígido, ansioso contra o meu corpo outra vez. A sua cabeça despontou pela gola da camisa, e os seus olhos depararam-se com os meus, subitamente desarmados. Ele parou por um instante, olhando-me, mas sem falar. Os sons matinais do castelo eram claramente audíveis, fora da bolha de silêncio que nos envolvia. O alvoroço dos criados, a voz fina e aguda de Louise, erguida em algum tipo de altercação. Aqui não, disseram os olhos de Jamie. Não, no meio de tanta gente. baixou os olhos, abotoando a camisa cuidadosamente. Louise mantém cavalos para cavalgar? Perguntou, sem desviar os olhos da tarefa. Há alguns penhascos a alguns quilómetros daqui. Achei que talvez pudéssemos cavalgar até lá. O ar deve estar mais fresco. Acho que sim, respondi, vou perguntar-lhe. Chegámos aos penhascos pouco antes de meio-dia. Não eram propriamente penhascos, mas sim arestas e colunas de pedra calcária, projetando-se da relva amarelada das colinas ao redor, como as ruínas de uma antiga cidade. As pontas claras apresentavam fendas e fissuras causadas pelo passar do tempo e pelas condições atmosféricas salpicadas de milhares de minúsculas e estranhas plantas que encontravam um apoio para se fincarem no menor resquício de solo erudido. Deixámos os cavalos na relva e subimos a pé até uma zona ampla e plana de pedra calcária coberta com tufos de erva selvagem, logo abaixo do aglomerado de rochas mais elevado. Havia pouca sombra dos arbustos ralos, mas naquela altura era possível sentir uma leve brisa. Credo como está calor, disse Jamie. Abriu a fivela do seu quilt que caiu em torno dos pés e começou a desenvencilhar-se da camisa. O que é que estás a fazer, Jamie? Disse eu, rindo. Estou a tirar a roupa, respondeu pragmaticamente. Por que é que não fazes o mesmo, Sassenach? Estás mais suada do que eu e não há ninguém aqui para ver. Após um instante de hesitação, fiz o que ele sugeria. Era um local inteiramente isolado, muito rochoso e agreste para ovelhas. A hipótese de até mesmo um rebanho extraviado subir até ali era muito remota. E sozinhos, nus, longe de Louise e das suas hordas de criados inoportunos, Jamie estendeu o seu chaila xadrezado no solo áspero enquanto eu despia as minhas roupas coladas de suor. Espreguiçou-se languidamente e deitou-se, os braços atrás da cabeça, completamente alheio a formigas curiosas, pedrinhas esparsas, o tufo espinhosos de vegetação. Deves ter a pele tão dura quanto couro de bode, observei. Como consegues deitar-te assim no chão descoberto? Nua como ele, estendi-me mais confortavelmente nas dobras grossas do chaile, que ele atenciosamente estendera para mim. Ele encolheu os ombros, os olhos fechados contra o calor do sol da tarde. A luz banhava-o de dourado na cavidade onde se deitara, fazendo-o brilhar em tons vermelho-dourados contra o fundo escuro da erva selvagem sob ele. Está bom para mim, disse ele confortavelmente, e caiu em silêncio. O som da sua respiração estava próximo o suficiente para me alcançar, acima do fraco lamento da brisa que cruzava os cumes rochosos acima de nós. Virei-me de barriga para baixo e descansei o queixo sobre os braços cruzados, observando-o. Ele era largo nos ombros e estreito nos quadris, com ancas e coxas longas e vigorosas, com leves depressões formadas por músculos rijos, mesmo quando estava relaxado. A brisa morna e suave agitava os tufos, ainda úmidos, dos pelos macios, cor de canela, nas suas axilas, e despenteava os cabelos de ouro e cobre que esvoaçavam delicadamente sobre os seus pulsos, onde seguravam a sua cabeça. A leve brisa era bem-vinda, porque eu ainda podia sentir o sol do outono quente nos meus ombros e barrigas das pernas. Amo-te, disse eu baixinho. Não para que ele ouvisse, mas apenas pelo simples prazer de dizê-lo. Mas ele ouviu, porque o esboço de um sorriso torceu-lhe o canto da boca. Após um instante, rodou sobre a barriga para o chaile, ao meu lado. Algumas lâminas da erva agarravam-se às suas costas e nádegas. Afastei um pouco uma delas e a sua pele estremeceu ligeiramente sob o toque dos meus dedos. Inclinei-me para lhe beijar o ombro, desfrutando o aroma quente de seus músculos e o gosto ligeiramente salgado da sua pele. Entretanto, em vez de me beijar também, afastou-se um pouco e ficou a observar-me, apoiado sobre um cotovelo. Havia algo na sua expressão que eu não compreendia e que me deixou ligeiramente inquieta. Um centavo pelos teus pensamentos, disse eu, correndo o dedo pelo sulco fundo da sua espinha dorsal. Ele deslocou-se apenas o suficiente para ficar fora do meu alcance e respirou fundo. Bem, eu estava a imaginar, começou por dizer, depois parou. Olhava para baixo, brincando com uma florzinha que despontava da erva. A imaginar o quê? Como foi? Com Luís. Achei que o meu coração havia parado por um instante. Senti que todo o sangue fugira do meu rosto, porque podia sentir o entorpecimento dos meus lábios ao tentar pronunciar as palavras. Como foi? Ele ergueu os olhos, fazendo apenas uma tentativa superficial de um sorriso enviesado. Bem, disse ele, é um rei. Imagina-se que seja diferente, de algum modo. Sabes? Especial, talvez. O sorriso esvaíra-se-lhe e o seu rosto ficara tão lívido quanto o meu. Baixou os olhos outra vez, evitando o meu olhar fixo e chocado. Acho que de tudo o que eu pudesse imaginar, murmurou, ele era diferente de mim. Vi-o morder o lábio como se desejasse que as palavras não tivessem sido ditas, mas já era demasiado tarde para isso. Como é que soubeste? Perguntei. Sentia-me zonza e exposta. Virei-me de barriga para baixo, pressionando o meu corpo com força sobre a relva curta. Ele abanou a cabeça, os dentes ainda apertados sobre o lábio inferior, quando finalmente o soltou. Uma marca funda e vermelha surgiu onde ele mordera o lábio. Claire, disse ele num sussurro. Claire, entregaste-te completamente a mim desde a primeira vez e não me negaste nada. Nunca. Eu pedi-te honestidade. Eu disse-te na altura que tu não sabias mentir. Quando eu te tocava, a sua mão moveu-se e segurou na minha nádega e eu recuei sob o toque inesperado. Há quanto tempo é que te amo? Perguntou muito serenamente. Um ano? Desde o instante em que te vi. E amei o teu corpo quantas vezes? 500 vezes ou mais? Tocou-me então com um dedo, suavemente, como a pata de uma borboleta, traçando a linha do braço e do ombro, descendo pelas minhas costelas, até eu estremecer ao toque e rolar sobre o meu corpo, afastando-me e encarando-o. Nunca recuaste perante o toque das minhas mãos, disse ele, os olhos atentos ao caminho que o seu dedo percorrera, mergulhando para seguir a curva do meu seio, nem mesmo da primeira vez, quando te poderias ter retraído, e eu não ficaria surpreendido se o tivesses feito. Mas não o fizeste. Entregaste-te completamente a mim desde a primeira vez. Não me negaste nenhuma parte de ti. Mas agora? Disse ele, retirando a mão. No início achei que era apenas pelo facto de teres perdido a criança e talvez estivesses assustada, tímida, em relação a mim ou sentindo-te estranha após tanto tempo separados. Mas depois compreendi que não era isso. Fiz-se então um longo silêncio. Eu podia sentir as fortes e dolorosas batidas do meu coração contra o solo frio e ouvir a conversa do vento nos pinheiros abaixo. Pequenos pássaros chamavam distantes. Quisera ser um deles, ou pelo menos estar longe dali. Porquê? Perguntou em voz baixa. Porquê mentir-me quando eu te vim procurar pensando que o sabia de qualquer forma? Baixei os olhos, fitando as mãos entrelaçadas sob o meu queixo e engoli em seco. Se... Comecei por dizer, engolindo outra vez. Se eu te dissesse que eu deixara Luís, terias perguntado sobre isso. Achei que não poderias esquecer. Talvez pudesses perdoar, mas jamais esquecerias. E isso estaria para sempre entre nós. Engoli em seco novamente com força. As minhas mãos estavam frias, apesar do calor, e eu sentia uma bola de gelo no estômago. Mas se eu lhe estava a contar a verdade agora, deveria contá-la por inteiro. Se perguntasses, e tu perguntaste, Jamie, tu perguntaste, eu teria de conversar sobre isso, reviver tudo outra vez, e eu temia. A minha voz perdeu-se, incapaz de prosseguir, mas ele não pretendia libertar-me. Temias o quê? Instigou-me. Virei um pouco a cabeça sem olhar para ele, mas o suficiente para ver a sua silhueta escura contra a luz, assomando através da cortina brilhante de sol dos meus cabelos. Eu receava contar-te porque é que fiz o que fiz, disse eu serenamente. Jamie, foi preciso para te libertar da Bastilha. Eu teria feito pior se necessário. Mas depois, de certa forma, desejei contar-te ou que tu descobrisses. Eu estava com tanta raiva, Jamie, pelo duelo, pelo bebê e porque me forçaras a fazer isso, a procurar Luís. Eu queria fazer alguma coisa que te afastasse, certificar-me de que nunca mais te veria. Eu fiz isso em parte porque queria magoar-te, murmurei. Um músculo contraiu-se no canto da sua boca, mas ele continuou a olhar para baixo, fitando as mãos entrelaçadas. O abismo entre nós, tão perigosamente ligado por uma ponte, abriu-se incomensuravelmente intransponível mais uma vez. Sim, bem, conseguiste. A sua boca fechou-se numa linha fina e ele não disse mais nada durante algum tempo. Finalmente, virou a cabeça e olhou diretamente para mim. Eu gostaria de ter evitado o seu olhar, mas não pude. Claire, disse ele suavemente, o que é que sentiste quando entreguei o meu corpo ao Jack Randall? Quando deixei que ele me possuísse em Wentworth? Um pequeno choque percorreu-me o corpo, do couro cabeludo à ponta dos pés. Era a última pergunta que eu esperava ouvir. Abri e fechei a boca várias vezes antes de encontrar uma resposta. Não sei, disse debilmente. Não tinha pensado nisso. Raiva, é claro. Estava furiosa, ultrajada, enojada, com medo por ti, com pena de ti. Sentiste ciúmes? Quando te contei sobre isso mais tarde, que ele despertara o meu desejo, embora eu não quisesse? Respirei fundo, sentindo a erva espetar-se nos meus seios. Não, pelo menos acho que não. Não pensei assim na ocasião. Afinal, não foi como se tivesse sido por tua vontade? Mordi o lábio, olhando para baixo. A sua voz soou baixa e prática junto ao meu ombro. Não acho que te querias deitar com Luís. Ou querias? Não? Sim, bem, disse ele. Colocou os dois polegares juntos, um de cada lado de uma lâmina da relva, e concentrou-se em arrancá-la pela raiz. Eu estava com raiva também, e enojado e triste. A lâmina da relva saiu da sua bainha com um minúsculo guincho. Quando aconteceu comigo? Continuou quase sussurrando. Achei que tu não irias conseguir suportar sequer a ideia de tudo aquilo. E eu não te teria culpado por isso. Sabia que devias afastar-te de mim e tentei mandar-te embora para que eu não tivesse de ver a dor e a repulsa no teu rosto. Fechou os olhos e ergueu a lâmina de erva entre os polegares, roçando-a levemente nos lábios. Mas tu recusaste a ir. Aconchegaste-me no teu peito e consolaste-me. Em vez de ires embora, curaste-me. Amavas-me, apesar de tudo. Respirou fundo, uma respiração entrecortada, e virou a cabeça para mim outra vez. Os seus olhos estavam marejados de lágrimas, mas nenhuma lágrima escapou para deslizar pelo seu rosto. Achei que talvez eu pudesse fazer o mesmo por ti, como tu fizeste por mim. E foi por isso que finalmente vim a Fontainebleau. Pestanejou uma vez com força e os seus olhos limparam-se. Então, Quando me disseste que nada acontecera, por um instante acreditei em ti, porque era o que eu tanto desejava. Mas depois compreendi, Claire. Eu não podia esconder isso de mim mesmo e sabia que tu me tinhas mentido. Achei que não acreditaste que eu pudesse amar-te ou que tu realmente o tivesses desejado e estivesses com medo de me revelar isso. Largou a erva e a sua cabeça pendeu para a frente, descansando sobre os nós dos dedos. Disseste que me querias magoar? Bem, a ideia de ti deitada com o rei doeu mais do que a marca a fogo no meu peito, ou o corte de açoite nas minhas costas nuas. Mas saber que tu não confiavas que eu pudesse amar-te é como acordar do laço da forca para sentir a faca fundo na minha barriga, para extirpar as minhas entranhas. Claire, a sua boca abriu-se silenciosamente, depois fechou-se com força por um instante, até ele encontrar forças para prosseguir. Não sei se a ferida é mortal, mas, Claire, eu sinto o sangue fugir do meu coração quando olho para ti. O silêncio entre nós cresceu e aprofundou-se. O pequeno zumbido de um inseto chamado de rochas vibrou no ar. Jamie estava imóvel como uma rocha, o rosto inexpressivo, enquanto fitava o chão abaixo. Eu não podia suportar aquele rosto sem expressão e a ideia de que podia estar oculto por trás. Tiveram uma amostra da sua fúria desesperada no vinhedo e o meu coração crispou-se perante a ideia daquele ódio, dominado a um custo tão assustador e agora mantido sob um controle férreo que continha não só a raiva, mas a confiança e a alegria. Procurei desesperadamente uma forma de quebrar o silêncio que nos separava, algum gesto que restaurasse a confiança perdida entre nós. Jamie sentou-se direito, os braços envolvendo os joelhos com força, e virou-se, fitando o tranquilo vale distante. Melhor a violência, pensei, do que o silêncio. Estendi a mão por cima do abismo que nos separava e coloquei-a no seu braço. Estava quente do sol, vivo ao toque. Jamie, murmurei, por favor. A sua cabeça voltou-se lentamente para mim. O seu rosto ainda parecia calmo, embora os olhos de gato se estreitassem ainda mais enquanto me olhava em silêncio. Ele estendeu a mão, finalmente, e agarrou-me pelo pulso. Queres que eu bata em ti, então? Perguntou em voz baixa. Apertou-me o pulso com força, de modo que inconscientemente puxei a minha mão, tentando livrar-me dele. Ele também me puxou, arrastando-me pela relva áspera, puxando o meu corpo contra o seu. Senti-me tremer, a pele dos braços arrepiada, mas consegui falar. Sim, disse eu. A sua expressão era impenetrável. Ainda fitando-me nos olhos, estendeu a mão livre, tateando pelas rochas, até tocar uma moita de urtigas. Susteve a respiração quando os seus dedos tocaram as hastes espinhosas, mas o seu maxilar cerrou-se com força, fechou a mão e arrancou a planta pela raiz. Os camponeses da Gasconha batem numa mulher infiel com urtigas, disse ele. Baixou o molho de folhas pontiagudas e roçou as pontas das flores no meu seio. Arfei com repentina ferroada e uma mancha avermelhada surgiu na minha pele, como que por magia. Queres que eu faça isso? Perguntou. Devo castigar-te dessa forma? Se tu quiseres. Os meus lábios tremiam tanto que mal conseguia pronunciar as palavras. Alguns torrões de terra das raízes das urtigas tinham caído entre os meus seios. Um deles rolou pela curva das minhas costelas, deslocadas pelas batidas do meu coração, imaginei. O vergão no meu peito queimava como fogo. Fechei os olhos, imaginando vívida e exatamente como seria ser surrada com um molho de urtigas. De repente, a mão que me apertava ao pulso, como um torno, relaxou. Abri os olhos e deparei-me com Jamie, sentado de pernas cruzadas diante de mim, as plantas atiradas para o lado e esparramadas pelo chão. Tinha um sorriso leve e desolado nos lábios. Eu bati em ti uma vez por justiça, Sassenach, e tu ameaçaste estripar-me com a minha própria adaga. Agora, pedes-me para te açoitar com ortigas? Apanou a cabeça devagar, pensando, e a sua mão, como que movida por vontade própria, segurou-me no rosto. O meu orgulho vale assim tanto para ti? Sim, sim, vale. Também me sentei, ereta, e agarrei-o pelos ombros, surpreendendo a nós dois, ao beijá-lo com força e impetuosidade. Senti o seu sobressalto inicial, e em seguida ele puxou-me para si, abraçando-me com força, a boca correspondendo à minha. De seguida deitou-me no chão, o seu peso imobilizando-me. Os seus ombros escureceram, o céu luminoso acima de nós, e as suas mãos seguraram-me os braços junto ao corpo, mantendo-me prisioneira. Está bem, sussurrou. Olhou dentro dos meus olhos, desafiando-me a fechar os meus, forçando-me a enfrentar o seu olhar. Está bem, se tu queres, devo punir-te.